agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, meus amores, meus queridos e eternos namorados. Estou chegando, abraço forte para você. Eu sou o Ailton Moreno e a partir de agora estar com você aqui é muito bom. Estou juntinho com os seus melhores sentimentos, com a forma mais especial de amar. O nosso programa, o Encontro Central, quinta-feira. Nosso programa está começando com emoção, com carinho, com alta sensibilidade. Para os apaixonados, para os amantes, para os namorados. Com música apaixonantes, recadinhos do coração e também a nossa linda tradução que daqui a pouquinho vamos ouvir. É hora de se apaixonar. Está no ar o Encontro Central. Esta é a trilha sonora da sua vida. Encontro Central. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be

together. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can better this. I'm still holding on, and you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get, only feels much stronger. Only one to make.